santo, santo. E os querubins dizem santo, e nós dizemos santo. Todos os céus proclamam santo, santo, santo. Os seres celestiais dizem santo, santo, santo. Tua igreja diz tu és santo. Erga suas mãos e cante comigo santo. Santo, entronizado, Senhor, Senhor, está sentado no trono, e sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e Ele vem. Resgatar a sua igreja, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo. Jesus é santo, Jesus é santo. Sobre nós nessa noite.